que vivo pelas estradas, sempre alegre cantando, tocando a minha boiada. Todo o transporte que eu faço, não deixo o boi te arribar. A gente ouve distante o toque do verão de lá na baixada. Meu chapéu de aba larga, um par de fora prateada, lenço vermelho de terra, da poeira da boiada. Na garupa sempre leva uma viola pendurada. Aonde nós faz o pulso, eu canto gostoso, uma linda toada. Quando vai escurecer, pra te olhar, para o gado no vazão, pra fazer nossa posada. Borro o bacheiro no chão, minha cama tá arrumada. Dormindo deixo o sonho, borro o sorrisonho paulista dourada. Quando o verão vem da aurora, que surge a madrugada, nós reunimos companheiros pra fazer a retirada. Não tenho pai nem mãe, eu nunca tive morada. Sou um pião estradeiro, sem paradeiro, moro nas estradas.